Esses meninos são de Brasília, mas faz tempo que eles não vêm aqui, que estão fazendo sucesso demais, vivo no mundo fazendo show. Kleber e Cauã, Se Você Ama, Perdoa. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração desarrumado, o mundão de solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, querendo voltar pro ninho, na escuridão da noite, bem longe do seu. Você ama, perdoa. Me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou um passarinho que voa, seus carinhos, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Meu bem, não briga comigo, se você ama, perdoa. Meu bem, não briga comigo, se você ama, perdoa. Kleber e Cauã, do Nildo Omar Dantas, Se Você Ama, Perdoa, para Heloísa Oliveira, de Ritápolis. Eu não sei que estado que é, o povo não põe mais, né? O povo fica com preguiça de escrever no Facebook, não põe o nome dos lugares direitinho. Então é Ritápolis, não sei onde fica não. Heloísa, um beijão para você, seja muito bem-vindo aqui no nosso programa, viu? Você está fazendo parte do nosso Facebook. Essa música foi gravada pelo Djavan, é uma composição do Tom Jobim, uma canção lindíssima, Chitãozinho e Xororó, Correnteza. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. A barranceira do rio, o moringa se debruçou, e a fruta que era madura, a correnteza levou, a correnteza levou, a correnteza levou. Ah. E choveu uma semana, e eu não vi o meu amor. Ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na beira da estrada, bem-vindo, meu amor. Bem-vindo, meu amor. Ficou marcado aonde a boiada passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor. Eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, sonhando com nosso amor, sonhando. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Chitão e Chororó, Correnteza. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, porque essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa a festa, prepara tudo, mas na hora de contratar o artista, deixa com quem entende, viu? Evite dor de cabeça. Ligue 61 99813601, 99813601, e você vai levar para sua festa, para sua cidade, para sua empresa, o show de Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lima e Nilcinho, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, Dani Miller, o show gospel de Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. O avô do João, Cleiton Aguiar, volte pra mim. Você partiu e me deixou triste, fiquei sem o seu amor. Você partiu, você partiu e me deixou, triste, fiquei sem o seu amor. E agora fazer sem o seu carinho,

tira esse olho gordo de cima do que eu consegui. Foi com suor do rosto, com muito esforço que eu venci. O maior tesouro da vida é o despertar da consciência, pra não mais ter que matar, pra não mais ter que roubar e sair da penitência. A justiça verdadeira é fiel, é equilibrada. Não tem jogo de interesses, também não tem cartas marcadas. Esse mundo velho é grande, mas cabe na mão calejada. O pouco com Deus é muito, e na balança do justo, muito sem Deus é nada. Sua Excelência o compositor Juraildes da Cruz, Roda Gigante. No próximo bloco, César Menotti Fabiano, Cristiano Neves e Caju e Castanha. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros do Brasil e do exterior que transmitem o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da hospedagem, viu? No próximo sábado acontece a Festa da Amizade. É o primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar. Por que que eu fiz esse trem? É o seguinte, amigo de Facebook não serve pra muita coisa, não. Eles botam lá, a gente pede, a gente aceita e fica lá. Que nem arroz no saco, quietinho, não fala nada, não participa. E eu não gosto desse trem, não. Eu gosto de ver a pessoa, como é que vai, pai, tá bom? Pegar na mão, sacudir, dar um abraço. Então eu falei, eu vou começar a fazer uns encontros, e tem que começar onde? Na minha terra, lá no Coró, onde o nosso programa é transmitido pela Super 95 FM, uma rádio que um ano e pouco no ar já está fazendo um barulho danado naquela região, né? Então a festa, gente, mas não tem objetivo comercial, eu não vou ganhar dinheiro, não vou cobrar, não tem pagamento de ingresso, ninguém paga para entrar. Agora, entrou lá dentro, o que você comer, o que você beber, você paga, que isso aí não é meu, é da churrascaria e choperia Farol, né? Então nós vamos levar a Eliane Samuel, vamos fazer um show bonito pra gente lá. A minha amiga Márcia Ferreira falou que vai cantar o Chorando Se Foi pra nós lá também. Eu também, se sobrar tempo, eu vou cantar umas modas lá, vai ter outros artistas também. Vai ser, na verdade, o importante vai ser o prusiamento da turma. Isso é que eu tô querendo, né? Prusiar com a turma, né? Ver e misturar a turma mais nova com a turma mais velha. E o trem vai ser uma festa boa demais. E eu não conhecia essa churrascaria, rapaz, churrascaria e choperia Farol. Que lugar bonito, rapaz, que coisa linda. Coromandel tá merecendo essas coisas. Coromandel tá, o povo de Coromandel enjoado, rapaz. São uns trembão que tá acontecendo lá agora, né? Eu fico feliz demais da conta. E também de estar participando do crescimento da cidade com a nossa Super 95 FM de Coromandel, a rádio que chegou para fazer a diferença e está fazendo a diferença lá na região, né? Então, ó, sábado, às 21 horas, na Choperia e Churrascaria Farol, primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar, no Coró, em Coromandel. Música nova de César Menotti e Fabiano, Cachorro de Rua. Culpado por uma discussão, no calor da emoção estamos separados. Foi pior assim, foi um tiro no pé. Hoje eu sei que me ama, pois você reclama minha falta, mas eu volto se você quiser. Se tá ruim pra você, imagina pra mim, que tô roendo o osso no fundo do poço, amargurando o fim. Se tá ruim pra você, imagina pra mim, sentindo a falta sua, nem cachorro de rua tá sofrendo assim. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. Nós erramos juntos, não teve culpado. Por uma discussão, no calor da emoção, estamos separados. Foi pior assim, foi um tiro no pé. Hoje eu sei que me ama, pois você reclama a minha falta. Mas eu volto se você quiser. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. E tô roendo o osso no fundo do poço, amargurando o fim. Se tá ruim pra você. César Menotti e Fabiano, cachorro de rua para os amigos do Minas Tchê Restaurante. Isso aqui deve ser a mulher mineira, casou com um gaúcho, botou um restaurante aqui em Brasília, né? Dá certinho demais, mineiro com gaúcho dá certinho demais, dá conta. A comida gaúcha é muito boa, a comida mineira também, o trem vai ser chique, né? Obrigado, vocês estão chegando a fazer parte do nosso Facebook, muito obrigado, viu? Música nova do novo ídolo popular do Brasil, Cristiano Neves, Fala a Verdade. Vamos conversar. Você tem que me dizer o que está acontecendo. Fala a verdade. Se existe outro alguém na sua vida que te faz ficar assim, completamente distante de mim. Pra você não ir embora, não vou impedir. Pode até partir agora. Não, não vou sorrir, mas também não vou chorar. Sei que vou sofrer, mas com o tempo tudo vai passar. Conversar. Você pode até dizer que entre nós tá tudo muito bem, mas não é verdade. Pode ver no teu olhar que estou ausente do seu pensamento. Não vejo mais sentimento. Pra você não ir embora, não vou impedir. Pode até partir agora. Não, não vou sorrir, mas também não vou chorar. Sei que vou sofrer, mas com o tempo tudo vai passar. Com o tempo tudo vai passar, mas com o tempo tudo vai passar. Vem aqui. Rapaz, esse cantor

que colocou lá no Facebook, ele botou assim, estado civil, casado, só que ele não era casado. E aí, a pessoa, depois ele estava com essa pessoa, e a pessoa entrou com uma ação para comprovar a união estável e usou essa informação dele lá do Facebook, né? As provas obtidas por meio de redes sociais e sites de relacionamento, Facebook, WhatsApp, Instagram, são aptas a demonstrar relações jurídicas como a união estável. O entendimento do desembargador João Rebouças foi adotado pela Terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte para reconhecer a existência de união estável entre uma mulher e seu falecido companheiro vítima de acidente de moto em 2013. No caso, tanto a autora quanto o falecido demonstravam no site do Facebook que mantinham a relação afetiva e pública, ambos se tratavam como casados no mencionado site de relacionamento. Por meio destas provas, aliadas a depoimentos de testemunhas, o colegiado concluiu que o casal manteve uma relação afetiva consistente numa convivência pública, contínua e duradoura, podendo ser considerada como união estável, ultrapassando a mera relação de namoro. Nesse caso aqui foi por questão de herança, né? E você então tem que prestar atenção nas coisas que você escreve, e também o povo gosta de esculhambar os outros na internet, pensando que a internet é um território livre. Não é não. Cuidado com o que você escreve no Facebook, que pode inclusive atrapalhar você na hora de arranjar um emprego, né? Porque vai ver lá, você fica destilando veneno, ódio nas redes sociais. As redes sociais bem usadas são boas demais da conta, mas tem muito cabeça de porco por aí que fica destilando o seu veneno, né? É assim mesmo. Chico Amado e Xodó, nós pega, mas não se apega. Chora, sanfona apaixonada. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não pega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas gosta do batidão, namora, beija na boca. Mas é feliz de montão e anda só de rédea solta. Pediu pra cantar, mas canta, mas enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas é igual mineirinho, comendo pelas beiradas. Mas tudo quer de mansinho, e se bobear, mas traça. Pediu pra cantar, mas canta, mas enche o peito e sobra a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, pega, pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas foi mesmo pra moer, nós incendeio o pavio. Nosso som tá arrepiando, tá na boca do Brasil. Pediu pra cantar, mas canta, mas enche o peito e solta a voz. Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, mas pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, mas pega, mas não apega. Mas pega, pega, pega, e se bobear, mas leva. Mas pega, mas pega, só você. Pega, mas... mas pega, mas pega. Mas pega, mas pega. Mas pega, pega, pega, e se bobear, nós leva. Uh!

suas digitais estão na minha pele. Vou levar seu cheiro onde quer que eu vá. Nós chegamos tarde, temos que aceitar. Demorei demais pra te encontrar. Foi pra não chorar, foi, foi pra não chorar. E desviei meus olhos desse seu olhar. Foi pra não chorar, foi, foi pra não chorar. E esse coração pediu pra ficar. Foi pra não chorar. Essa foi a última música que o meu compadre Chico Rei gravou. Ele e o Paraná cantaram Foi Pra Não Chorar, pra Nilza Soares Gomes de Brasília, minha mais nova amiga do Facebook. Nilza, um beijão pra você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Sandra Regina Pereira, Melzinha Abelha, radialista, Glenda Ferreira, Paola de Cássia Souza, De Paula, Marcos Miranda, Cris Silva, meu amigo Weber Magalhães, Valmir Nunes, Paola de Cássia Souza, Júnior Marra, Gabi Souza, o Velho Branco, Geice Monielli, Jefferson Soares, Pereira Silva, o meu amigo Enderson Faria, diretor da Rede Brasil de Televisão, Ellen Cristina Martins dos Reis, a cantora Luna Marcolini e a Karina Gisele Fraga. E você, que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 87 do livro de orações, na primeira edição do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, trazendo a oração do Irã Martins. Senhor, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, cuida do meu dia. Desafoga a minha cabeça de todos os problemas e não me deixes o pensamento prender-se às coisas fúteis, ao orgulho, à maledicência, ao pessimismo. Que o meu trabalho seja construtivo, no qual possa tratar a todos com atenção, com um sorriso nos lábios. Que de onde eu estiver, olhe diretamente nos olhos das pessoas para senti-las e compreendê-las. Que não fale antes da hora, nem seja exigente em demasia, relaxado ou displicente. Que, especialmente no meu lar, mantenha permanente atitude de compreensão e carinho, calando a palavra que fere, servindo e compreendendo as necessidades dos familiares. Sobretudo, Senhor, lança sobre mim os raios luminosos da Tua presença, que me fortalecem e tranquilizam, fazendo deste um dia inesquecível. Amém. Bonito, eu não me lembro de ter feito essa oração, acho que é a primeira vez que eu faço oração bonita, rapaz. Senhor, né, autoria do Irã Martins, que está na primeira edição. Esse livro da primeira edição eu distribuí 22 mil exemplares, depois mais 15 mil da segunda edição. Foram 37 mil livros que eu distribuí graciosamente, nunca vendi e ainda pagava até a despesa de correio. Eu estou na espera de algum parceiro, algum caboclo que gosta de rezar, gosta de Deus e que tenha dinheiro, né, para poder me ajudar a fazer pelo menos mais uns 5 mil, que o povo fica me pedindo, mas eu não tenho. E com essa crise, com essa quebradeira, como é que eu vou gastar dinheiro fazendo livro, né, para dar para os outros? Não tem jeito. Mas tem uns caboclos bons de bolsa aí, se você tiver forrado, companheiro, eu acho que com uns 10 mil contos a gente faz, R$2 cada livro, 10 mil reais a gente faz aí, né?

pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Sou eu, senhor, essa alma triste que cumpre a cena mais dolorida. Me perfuma pensando em outra, que é o sonho de minha vida. Relembrando Goiabe, ai Goiá, alma triste para o Matheus André Silva. O Matheus é filho do meu amigo João André, lá do Diamante Rosa Palace Hotel, que está com uma parceria com a gente para esse primeiro encontro dos amigos do Facebook. O Diamante Rosa Palace Hotel está dando um desconto. Você chega lá e fala assim: ó, eu vou participar do evento do Cleiton Aguiar, tem um desconto lá, viu? Tá bom? Ô João, um abração para você. Rapaz, o hotel do homem é bonito, é chique, né? Chique. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Um dos momentos mais difíceis na vida é decidir se você deve desistir ou tentar mais uma vez. Um dos momentos mais difíceis na vida é decidir se você deve desistir ou tentar mais uma vez. Aí você lembra daquela música do Raul Seixas, né? Tente outra vez. O Chitãozinho e Chororó deram um depoimento, eu assisti eles falando isso na televisão, que eles estavam para desistir, porque pelejava e não fazia sucesso. E aí eles estavam no carro deles, né? Iam vender o carro para largar desse negócio de cantar e tal. E ligaram o rádio do carro e o Raul Seixas estava cantando Tente Outra Vez. E eles tentaram, não é que o trem deu certo, rapaz? Então você também, ó, tente outra vez, não desanima não. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Leidiane e Kátia Mara. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Semana inteira eu tô no rádio, domingo pra descansar eu tô na televisão. Eu sou besta demais, trabalho demais da conta, nossa senhora. Então, ó, domingo, 21 horas e 30 minutos, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Nós já estamos em mais de 200 cidades do Brasil, estamos também na TV Oi, canal 1, Claro TV, canal 13, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da TV CTBC, pelo canal C1 das Parabólicas e pelo site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, domingo às 21 horas e 30 minutos. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Leidiane e Kátia Mara. Do mundo, nada se leva. Quando estou viajando, cruzando campos e serras, o meu coração se alegra se passo por minha terra. O rincão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência por ser risonha e florida, onde vivi em criança a minha infância querida. Viverás sempre comigo pro resto de minha vida. Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegra. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. A nossa vida é curta, do mundo nada se leva. Vida triste ou vida alegre, a vida de um cancioneiro, sorrindo às vezes com mágoa, cantando por desespero, bebendo de todas as águas do nosso chão brasileiro. Sendo triste ou sendo alegre, eu adoro minha lida,